E aí, balada gospel! Faz barulho então que eu quero ver! É mais um dia que se passa e a noite vem. Adrenalina mil, pensamento vai além. Só quero me divertir, sentir-me bem. É sexta-feira, neurônios e veias agitadas, mentes aguçadas, atentas à maldade generalizada. Loucura é a consequência, destruição e decadência de corações angustiados e aflitos que gritam por liberdade para viver. Agora é tudo ou nada, matar ou morrer. Em busca do prazer, muitos expressam com naturalidade o pecado não levado a sério. Será que isso é bom pra mim? Viver uma vida de muitas curtições e emoções passageiras, somente na sexta-feira. Mas que nada, sábado e domingo vem aí. Eu só quero me divertir. A noite está agitada, adrenalina na veia, badalação, zoeira. A noite inteira, outro dia virá. Será que vale a pena? Badalação, zoeira. A noite inteira, ixi. Busque enquanto é tempo de poder se encontrar. Depois que o tempo passa, nunca mais retornará. Busque enquanto é tempo de poder se encontrar. Depois que o tempo passa, nunca mais retornará. Você vive todos os prazeres, vendo aqui por tão pouco tempo durou a sua satisfação. O pecado é assim mesmo como favos de mel. Mas depois do prazer, a sensação será amarga como fel. A droga é uma arma e o tempo aperta. Um gatilho, um tiro de misericórdia certeiro no alvo. Overdose na mente, a última dose foi fatal. E então de repente você se depara com a morte. Viaja alucinante numa fração de segundos da qual você não esperava. O medo invade a sua alma fria. E agora não adianta chorar nem gritar. Alternativa, escolha errada. Não dá mais tempo para nada. Procurar as respostas e não acharás. Sua sentença foi dada. O salário do pecado é a morte. Busque enquanto é tempo de poder se encontrar. Depois que o tempo passa, nunca mais retornará. Busque enquanto é tempo de poder se encontrar. Depois que o tempo passa, nunca mais. Enganoso é o coração do homem, iludido por caminhos que os levam à morte. Jovens que correm somente em busca do sucesso, poucos sabem o que é ordem e progresso. O manifesto da palavra se cumpre a cada dia. Opinião cristã, revolução através das rimas. Manos e minas precisam estarem bem ligados, para que no futuro vocês não sejam prejudicados. O bom resultado na vida depende de suas atitudes. Portanto não, não traia, não minta, não mate e não furte. Consideração, por amor de Cristo não se discute. Conhecimento vem do ouvir, então escute. Diz que enquanto é tempo de poder se encontrar. Depois que o tempo passa, nunca mais retornará. Busque, busque enquanto é tempo de poder se encontrar. Depois que o tempo passa, nunca mais retornará. Louvado seja o nome do Senhor!